acordei com vontade de viver, mas de uma forma que eu já tava quase pra esquecer. Peguei o necessário, entrei no carro e fui lá ver a face dos anjos nos espelhos do ar. Tanta coisa pra se contemplar, comecei a lembrar. Senti saudade de um monte de lugar. Quis estar no meio da fluência de um rio, num banho de cachoeira com espírito a mil. Então fui me dar a esse luxo, sei que mereço. Rumo litoral norte, GPS endereço. Casa em Boiçucanga, no meio do mato. Nadar num riacho, pegar fruta no cacho. E me veio à mente os tempos de adolescente, a primeira vez que ali estive presente. Eu me espantei com a beleza do lugar. Lembro que olhar ao meu redor fazia eu me arrepiar. O segredo de um bom vivan está em se contagiar pela beleza da água, terra, fogo e ar. Nem vou me apegar se eu não tiro 10 na prova. Vou zoar pelo mundão afora. O segredo de um bom vivan está em se contagiar pela beleza da água, terra, fogo e ar. Nem vou me apegar se eu não tiro 10 na prova. Vou zoar pelo mundão afora. Missão número 1 cumprida, alma lavada. Tem muita praia perto, vou à próxima parada. São Sebastião, pego a balsa pra Ilha Bela. O mar fica cheião de iate, barco a vela. Perfeito pra parar e contemplar a paisagem. Porção pra mastigar e ver que não é miragem. Sem blasfemar, mas se o céu for mais bonito que isso, nunca mais eu mato nem esses malditos mosquitos. Então pra eles repelente, pra zika também. Ervas finas e incenso pra um espírito zen. Deixa o universo conspirar enquanto eu descanso. Repor as energias é tão importante quanto cada hora de trabalho pesado. Mas eu tô na pegada de domingo e feriado. Céu azul, eu de lupa muito bem acompanhado, protegendo a pele do sol e dos recalcados. O segredo de um bom vivan está em se contagiar pela beleza da água, terra, fogo e ar. Nem vou me apegar se eu não tiro 10 na prova. Vou zoar pelo mundão afora. O segredo de um bom vivan está em se contagiar pela beleza da água, terra, fogo e ar. Nem vou me apegar se eu não tiro 10 na prova. Vou zoar pelo mundão afora. Tô tipo como? Sede de vida. Parei de perder tempo atendendo chamada perdida. Tem que ser como a água que nunca para, e nem que demore, mas atravessa frestas bem apertadas. Sabedoria é se deixar levar pela alegria, sair da guerra ileso e de cabeça erguida. Pois o brilho no olhar é o maior bem a se alcançar, e é lá que o segredo de um bom vivan está. O segredo de um bom vivan está em se contagiar pela beleza da água, terra, fogo e ar. Nem vou me apegar se eu não tiro 10 na prova. Vou zoar pelo mundão afora. O segredo de um bom vivan está em se contagiar pela beleza da água, terra, fogo e ar. Nem vou me apegar se eu não tiro 10 na prova. Vou zoar pelo mundão afora. Se dedica à família? É claro que sim. Ótimo. Porque um homem que não se dedica à família jamais será um homem de verdade.